Não precisamos depender de separação geográfica, como no experimento natural da Austrália, para estudar a convergência. Podemos pensar no experimento da evolução sendo reprisada não do mesmo ponto de partida em diferentes áreas geográficas, mas de pontos de partida diferentes, muito possivelmente na mesma área geográfica. Convergência em animais tão desaparentados que o que nos dizem não tem relação alguma com a separação geográfica. Estimou-se que o olho evoluiu independentemente entre 40 e 60 vezes no reino animal. Isso inspirou meu capítulo sobre o caminho quadragesimal para a iluminação em A Escalada do Monte Improvável, e por isso não me repetirei aqui, exceto para dizer que o professor Michael Land, da Universidade de Sussex, nosso principal especialista em zoologia comparada dos olhos, reconhece 9 princípios independentes de mecanismo óptico, cada qual tendo evoluído mais de uma vez. Ao que parece, a vida, ao menos como conhecemos neste planeta, é quase indecentemente sôfrega para evoluir olhos. Podemos predizer com confiança que uma amostra estatística das reprises de Kaufman culminaria em olhos. E não apenas olhos, mas olhos compostos como os de um inseto, um lagostinho ou um trilobito, e olhos tipo câmera como os nossos ou os da Lula, com visão em cores e mecanismos para ajustar o foco e a abertura. E também, muito provavelmente, olhos refletores parabólicos, como os da Lapa, e olhos do tipo pinhole, como os do Náutilo, o temporão molusco semelhante às amonites com sua concha espiralada flutuante que vimos no Encontro 26. E se existir vida em outros planetas pelo universo afora, uma boa aposta será de que também haverá olhos baseado no mesmo conjunto de princípios da ótica que conhecemos na Terra. Existe um certo número de modos de produzir um olho e a vida como a conhecemos pode muito bem ter descoberto todos eles. Podemos fazer o mesmo tipo de contagem para outras adaptações. A ecolocalização, o truque de emitir pulsos sonoros e orientar-se pela cronometragem dos ecos, evoluiu no mínimo 4 vezes, nos morcegos, nas baleias dentadas, nos guáxaros e nos andorinhões das cavernas. Não tantas vezes quanto o olho, mas ainda assim com suficientes repetições para nos fazer pensar que não é tão improvável, se as condições forem certas, que essa faculdade evolua. Muito provavelmente, também reprises da evolução redescobriram os mesmos princípios específicos, os mesmos truques para lidar com dificuldades. Também aqui não repetirei a exposição já feita em outro livro e me limitarei a resumir o que poderíamos predizer para reprises da evolução. Asterisco, o relojoeiro cego, neste caso. A ecolocalização evoluiria repetidamente usando gritos em tons extremamente agudos para melhor resolução dos detalhes do que a permitida pelos graves. Os gritos, pelo menos em algumas espécies, tendem a ser de frequência modulada, aumentando ou baixando de tom no decorrer de cada grito. A precisão melhora, pois as partes iniciais do eco são distinguíveis das partes finais por seu tom. O equipamento computacional usado para analisar os ecos pode muito bem fazer cálculos subconscientes baseados em mudanças na frequência dos ecos segundo o efeito Doppler, pois esse, sem dúvida, é universalmente presente em qualquer planeta onde exista som e os morcegos fazem uso dele com grande refinamento. Mas como saber se algo parecido com a ecolocalização evoluiu independentemente? Examinando a árvore genealógica. Parentes dos guáxaros e dos andorinhões das cavernas não usam ecolocalização. Os guáxaros e os andorinhões das cavernas adotaram cada qual por si a vida espeleológica. Sabemos que neles a tecnologia evoluiu independentemente dos morcegos e baleias, pois em nenhuma outra parte da árvore genealógica em suas vizinhanças aparece ecolocalização. Diferentes grupos de morcegos podem ter desenvolvido a ecolocalização mais de uma vez de modo independente. Não sabemos quantas vezes mais a ecolocalização evoluiu. Alguns musaranhos e focas possuem uma forma rudimentar dessa capacidade, e alguns humanos cegos aprenderam-na. Será que os pterodáctilos a usavam? Como voar à noite é um bom modo de encontrar alimento, e como não existiam morcegos naquela época, isso não é improvável. O mesmo se aplica aos ictiossauros. Eles eram bem parecidos com golfinhos e supõe-se que tinham um modo de vida semelhante. Como os golfinhos usam intensivamente a ecolocalização, é razoável conjecturar que talvez os ictiossauros tinham feito o mesmo em tempos anteriores ao dos golfinhos. Não há indícios diretos e devemos permanecer receptivos à ideia. Um fator contra: os ictiossauros tinham olhos extraordinariamente grandes, uma de suas características mais destacadas, o que pode sugerir que dependiam da visão e não da ecolocalização. Os golfinhos têm olhos relativamente pequenos e uma de suas mais notáveis características, a protuberância arredondada ou melão, acima do bico, atua como uma lente acústica, concentrando o som em um estreito feixe projetado diante do animal como um holofote. Eu, como qualquer zoólogo, posso vasculhar meu banco de dados mental do reino animal e dar uma resposta estimada a perguntas do tipo: quantas vezes X evoluiu independentemente? Daria um bom projeto de pesquisa fazer essas contagens de forma mais sistemática. Podemos presumir que alguns X terão a resposta muitas vezes, como no caso do olho, ou algumas vezes, como no da ecolocalização. Para outros, a resposta será só uma vez ou nunca, embora eu deva dizer que destes últimos é surpreendentemente difícil encontrar exemplos. E as diferenças poderiam ser interessantes. Desconfio que encontraríamos certos caminhos evolutivos potenciais, que a vida é ávida por seguir. Outros caminhos têm mais resistência. Em A Escalada do Monte Improvável, apresentei a analogia de um imenso museu que expõe todas as formas de vida, tanto reais como concebíveis, com corredores que partem em muitas dimensões, representando a mudança evolutiva também real e concebível. Alguns desses corredores seriam muito abertos, quase atrativos. Outros seriam bloqueados por barreiras difíceis ou impossíveis de transpor. A evolução dispara pelos corredores fáceis e apenas ocasionalmente, de modo inesperado, salta por sobre uma das barreiras difíceis. Retornarei à ideia da avidez e relutância quando analisarmos a evolução da involvabilidade. Vejamos agora rapidamente mais alguns exemplos para os quais pode valer a pena fazer uma contagem sistemática de quantas vezes X evoluiu. O ferrão venenoso, que injeta veneno hipodermicamente através de um tubo de ponta afiada, evoluiu no mínimo 10 vezes independentemente, nas águas-vivas e seus parentes, nas aranhas, escorpiões, centopeias, insetos, moluscos, conídeos, cobras, no grupo dos tubarões, a raia-lixa, nos peixes ósseos, peixe-pedra, mamíferos, ornitorrinco-macho, plantas, urtigão. Asterisco. Nas abelhas, vespas e formigas, o ferrão é um tubo ovipositor modificado e só as fêmeas picam. Fim da leitura de asterisco. É bom apostar que o veneno, incluindo a injeção hipodérmica, evoluirá em reprises. A produção de som para finalidades sociais evoluiu independentemente em aves, mamíferos, grilos e gafanhotos, cigarras, peixes e rãs. A eletrolocalização, o uso de campos elétricos fracos para orientação, evoluiu várias vezes, como vimos em um conto do ornitorrinco. O mesmo vale para o uso provavelmente posterior de correntes elétricas como arma. A física da eletricidade é a mesma em todos os mundos e poderíamos apostar com alguma confiança na evolução repetida de criaturas que exploram a eletricidade com propósitos de orientação e ofensiva. O verdadeiro voo com bater de asas, que difere de simplesmente planar ou usar o corpo como paraquedas, parece ter evoluído 4 vezes, em insetos, pterossauros, morcegos e aves. Vários tipos de deslocamento do tipo paraquedas ou planador evoluíram independentemente muitas vezes, talvez centenas, e podem muito bem ter sido precursores do verdadeiro voo. Entre os exemplos temos lagartos, rãs, cobras, peixes voadores, lulas, colugos, marsupiais e roedores, 2 vezes. Eu apostaria um bom dinheiro no surgimento de planadores em reprises de Kaufman e uma quantia razoável em verdadeiros voadores que batam as asas. A propulsão a jato pode ter evoluído 2 vezes. Moluscos cefalópodes usam-na em alta velocidade, no caso das lulas. Outro exemplo que me vem à mente também é um molusco, mas não veloz. As vieiras vivem principalmente no fundo do mar, mas nadam ocasionalmente. Abrem e fecham ritmicamente suas 2 conchas como castanholas. Poderíamos pensar, eu pelo menos pensaria, que isso as impeliria para trás na direção oposta do fechamento das conchas. Na verdade, elas se movem para a frente como se mordessem a água para avançar. Como pode ser? A resposta é que o movimento de estalar as conchas bombeiam água através de 2 aberturas atrás da articulação. Esses 2 jatos impelem o animal para a frente. É um efeito tão contrário à intuição que quase chega a ser cômico. E quanto a coisas que evoluíram apenas uma vez ou nunca, como aprendemos em O Conto do Rizobium, a roda com um verdadeiro mancal de rotação livre parece ter evoluído uma única vez em bactérias antes de finalmente ser inventada pela tecnologia humana. Também a linguagem parece ter evoluído só em nós, ou seja, com frequência pelo menos 40 vezes menor do que o olho. É muito difícil pensar em boas ideias que tenham evoluído apenas uma vez. Fiz esse desafio a um colega de Oxford, o entomologista e naturalista George McGavin, e ele produziu uma boa lista, mas ainda assim breve em comparação com a lista de coisas que evoluíram muitas vezes. Os besouros bombardeiros do gênero Branchinus são únicos, pelo que sabe o Dr. McGavin, na capacidade de misturar substâncias químicas para gerar uma explosão. Os ingredientes são produzidos e mantidos em glândulas separadas, obviamente. Diante de uma ameaça, eles são injetados numa câmara próxima da extremidade posterior do besouro e ali explodem, expulsando um líquido lesivo, cáustico e escaldante através de um bocal na direção do inimigo. Esse caso é bem conhecido pelos criacionistas que adoram citá-lo. Eles pensam que é impossível que algo assim tenha evoluído gradualmente porque os estágios intermediários explodiriam todos. Foi uma satisfação para mim demonstrar o erro desse argumento nas conferências de Natal da Royal Institution para Crianças que a BBC transmitiu pela televisão em 1991. Botei um capacete da Segunda Guerra Mundial, convidei os temerosos a se retirarem do recinto e então misturei hidroquinona e peróxido de hidrogênio, os dois ingredientes da explosão do bombardeio. Nada aconteceu, nem morna a mistura ficou. Acontece que a explosão requer um catalisador. Elevei gradualmente a concentração do catalisador e isso foi aumentando pouco a pouco o fervilhamento até um clímax satisfatório. Na natureza, o besouro fornece o catalisador e ele não teria dificuldade alguma de aumentar a dose gradualmente com segurança ao longo do tempo evolutivo. O próximo da lista de McGavin é o peixe arqueiro da família dos Toxotídeos, que talvez seja o único a disparar um míssil para derrubar presas à distância. Ele sobe à superfície e cospe água em um inseto que está pousado nas proximidades, derruba-o na água e o come. Outro candidato possível ao predador, derrubador, pode ser a formiga-leão. Ela é a larva de um inseto da ordem dos neurópteros. Como muitas larvas, não se parece nem um pouco com o inseto adulto. Tem mandíbulas colossais, boas para figurar em filmes de terror. Cada formiga-leão espreita logo abaixo da superfície da areia, na base de uma armadilha cônica, um buraco onde ela se enterra. Ela cava jogando vigorosamente a areia para fora a partir do centro, causando mini deslizamentos de terra pelos lados de seu fosso. As leis da física fazem o resto do trabalho, moldando direitinho o cone. Presas, geralmente formigas, despencam do fosso e escorregam pelas laterais íngremes, caindo direto nas mandíbulas da formiga-leão. A possível semelhança com o peixe arqueiro está no fato de as presas não caírem só passivamente. Algumas são derrubadas no fosso pelas partículas de areia, mas não são alvejadas com a precisão da cusparada do peixe arqueiro, a qual é guiada com devastadora pontaria por olhos de foco binocular. A aranha cuspideira da família Schistoditae também é um tanto diferente. Como não tem a ligeireza da aranha-lobo, nem a teia de uma aranha tecedeira, ela lança um visgo venenoso a uma certa distância na direção da presa, que fica grudada no chão até a aranha alcançá-la e matá-la a mordidas. Essa técnica difere da usada pelo peixe arqueiro, que derruba e nocauteia as presas. Vários animais, como as cobras que cospem veneno, cospem para defender-se e não para capturar presas. A aranha boleadeira, Mastófora, é outra que difere e provavelmente constitui mais um caso único. Poderíamos dizer que ela lança um míssil contra a presa, mariposas atraídas pelo falso odor sexual de mariposas fêmeas sintetizado pela aranha. Mas o míssil, uma bola de seda, fica ligado a um fio de seda que a aranha enrola como um laço ou boleadeira, trazendo a presa para si. Os camaleões, poderíamos afirmar, cospem mísseis nas presas. O míssil é um pesado espessamento na ponta da língua, que de resto é muito mais fina e lembra mais ou menos uma corda de puxar arpão. A ponta da língua é tecnicamente balística, ou seja, é projetada livremente, ao contrário da ponta da nossa língua. Mas, nesse aspecto, os camaleões não são únicos. Algumas salamandras também lançam a ponta da língua na direção das presas e seu míssil, mas não o do camaleão, contém parte do esqueleto. Ela é disparada com uma semente de melão quando apertada entre os dedos.